24 do Golo 08, chame agora o controle de Salvador em 119 decimal 35, senhor. Bom voo. 1935, obrigado. Até a próxima. Salvador, boa noite, eu vou 074. Zona 074, boa noite, contato radar na decolagem, subi, mantenho nível 360, saí da árvore. 360, árvore, voo 074. Romeu Sierra X-Ray na escuta. Chame Centro Recife no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25, mantenha o nível 105. Xenér 6303, submantenho nível 360, chame Centro Recife no 260, alterno no 28, decimal 8. Chama o 260-288, boa noite, 6303. Boa. Localizador da 10, Xenér 6224. Xenér 6224, complete aproximação, torre no 8, decimal 6. 186, boa noite, 6224. Boa. Torre Salvador, boa noite, Oxalá, 6224. Estabilizado ILS, Capitirão no zero. Oxalá 6224, tráfego avistado, ajuste padrão. Confirma que o senhor entrou embaixo travado? Negativo. O senhor chama entrou embaixo travado, 6224. Informará, fechado de trabalho. Será que se reprossiga? Uno 25, decimal 1, a primária, a secundária, no 33, decimal 25. Até marca baixado e travado, Oxalá 6224. Oxalá 6224, tem pouso autorizado. Pista no zero, vento de 090 graus com 09 nós. Livre pouso, cabeceira 10, Oxalá 6224. Torre Salvador, o WebChat 6747. Sim, senhor. 6747, está no kit 03, para acionamento e possível pushback. Livre, chame pushback, senhor. Livre acionamento, grátis. Eu, Sierra X-Ray, prossiga. Uno 25, decimal 1, a primária. A secundária, 133, decimal 25. Gol no 074, submantenho nível 360. Chame Centro Recife, no 260, alterno no 28, decimal 8. 260, 288, Recife. Obrigado, boa noite. Boa. Romeu Sierra, que você aí não escuta? Tango Romeu Sierra X-Ray na escuta do controle. Oceania 6224 no solo zona 4, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso Taxi Juliette nesta frequência 6224. Sente, livra direita via Alfa, ingresso na Alfa e chama antes da Juliette, 6224. Salvador Wilson, 72, está ciente da Alfa 340 Galeão. 5972, Alfa correta, eu tenho 340 aprovado Galeão, senhor. Copia o 34, correção. Só um minuto, eu tenho 320 aprovado, só que eu não. Confirme somente a aerovia apresentada na rota, senhor. A Peruísque 50. Muito bem, eu irei entrar em contato com o Centro Recife, já volto, confirme, 3432, prefere 34, isso? Positivo, positivo. Ciente, só um minuto para quatro. Ah, muito obrigado. Torre, boa noite, TAM 3305 com a informação Alfa, Recife 330. Alfa correta, 3305, 330, tem aprovado, número 2 para cota, senhor. Aguardando 3305. Afirma, provável, Puca Caju. Para táxi azul 4209, são 118 a bordo, autonomia 252, alterna Galeão. 4209, táxi aprovado, Pátio, Índia e Alfa, deu ponto de espera pistão zero, ajuste padrão, chame pronto para decolagem no ponto de espera pistão zero, azul 4209. Pátio, Índia e Alfa, chamará ponto de espera 4209. É 224, próximo a Juliette. O 6224, observe o azul, de passagem o mesmo, pois ingressa para o portão 01 no Oceania 6224, após o azul. Gente, após o azul, 6224, ingresso 01. O Rio 5972, me escuta? Positivo. 5972, o Centro Recife nos pediu só mais alguns minutos para utilizar o seu plano, senhor. Tá, não tem problema não, obrigado. Geral. Oi. Felipe, Zeta 75. Azul 4209, ponto de espera da operação. Azul 4209, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 080 graus, 09 graus. Alinhar e decolar, pistão 0, 4209. Pistão 3305, pronto para cópia? 3305. Pistão 3305, autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot, nível de voo 330, pelo whisky 58. Decola pistão 0, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 199 decimal 35, transponder 5005, tá 3305. Autorizado Recife 330, Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda, perfil Puca, Caju, controle 11935, transponder 5005, tá 3305. 005, corrigimento correto 3305, portão 7, chama e puxa estacionamento. Já está pronto, pushback e acionamento, 3305. Copiado, no portão 7, o senhor tem autorizado, puxa o acionamento, chame táxi, 3305. Chamará para o táxi, 3305. 2 Salvador, Webjet 6747, está no kit 03 para pushback. Autorizado, pushback 6747, portão 3, chame táxi, senhor. Autorizado, pushback 6747 da Web. E o 5972, poderia confirmar se o senhor consegue voar RNAV, senhor? Preferíamos não. É fazer essa aerovia Upper Whisky 50 indo por Vitória mesmo e Caravelas, Vitória, pela costa. Copiado, senhor. Então o senhor vai ser autorizado 340, minutos sobre a cópia. Ok, obrigado. Um abraço, Felipe. Bom voo aí. Até mais aí. Tchau, abraço. Azul 4209, decolou os 22, chama agora o controle de Salvador em 199 decimal 35, senhor, bom voo. 935, obrigado, boa noite. Rio 5972, pronto para cópia? Positivo. Rio 5972, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 340, pelo whisky 50. Decola da pistão 0 com curva à direita, subida da Aela até a posição Leda, após direto posição Eudes. controle, operem 119 decimal 35, transponder 5010, Rio 5972. 7, Deco. É autorizado 340 pela Amperwish 50, decola da 10, curva direita, subida da El, Leda, Rios 119, 35, 5010, transponder. Correto, 5972, chame para o posicionamento, porte 3 já. Chamará, muito obrigado. 796, desse mantenha 3 mil pés, o ajuste na 03 está livre das restrições de altitude e velocidade intacta. 3 mil pés, livre das restrições de altitude e velocidade intacta e ajuste no 03. Muito obrigado, cara. Salvador, o Webjet 6747, com 122, 4 horas, com fins para táxi. Dois, quatro horas, com fins copiados. O centro em táxi aprovado via Indy Alpha, deu ponto de espera, pista no zero. Chame pronto para o protocolo de ponto de espera, pista no zero, Webjet 6747, ajuste no 013. Indy Alpha, ponto de espera da 10, chama quando pronto, ajuste 1013. E o TAN 3305 também está pronto para o táxi com 66, uma autonomia de 340, alterna Natal. Sete. 3796, prossiga. Perdão, 3796. Autoriza direto, Duna, por acaso, cara? Oi, Duna, da presente, 3796. Positivo, positivo, muitíssimo obrigado, Ed, 3796. Salvador, o Webjet 6747, ponto de espera da 10, pronto. 6747, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 080 graus com 08 nós. Autorizado a linhagem decolar da 10 Webjet 6747. Azul 4209, submantenha nível 360, chame Centro Recife no 25.1, alterno no 33.25. Cliente ao 360, 251, 3325, 4209, boa noite, obrigado. Boa. Tomara para o táxi, pessoal, 7.5. 3305, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, 3315. Objeto 6747 decolou aos 30, chama agora o controle Salvador em 199 decimal 35, senhor, bom voo. 1935, obrigado, tenha boa noite. Oi, Salvador, boa noite, hoje é a NER 6224 novamente, cliente da Alfa para Aracaju 240. Boa noite, 6224, Alfa correta, Aracaju 190, eu tenho aprovado, confirme, pediu 19023. 190, aceita, senhor. Cliente, pronto, cópia. Afirmo. Oxinema 224 autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 190 direto. Decola pistão no zero, curva esquerda, subida Puca até a posição Jama, após direto Aracaju. Controle 119 decimal 35. Transponder 5011, Oxinema 224. Desse mantenha 2000 pés. O ajuste no 0 no 3, reporta estabilizado no ILS X Ferreira, pista no zero. 2.000 pés, invertida, 1.0 no 3, reporta quando estabilizado no ILS, dá 1.0, web 5.7.6. Após Puca, voa posição Jama, após Jama, Aracaju. Portão 1, chame pronto para posicionamento, 6.2.4. Afirmativo, após Puca, Jama, após Jama, Aracaju, 6.2.4. 3.3.0.5, autorizado, decolar, pista no 0, vento 0.9.0 graus, 0.8 nós. 305 decolou aos 32, chame agora o controle Salvador em 199, decimal 35, senhor, bom voo. Tá bom, o Fidense mantém a 4 mil pés, o ajuste no 0 na 3. 4 mil na 0 na 3, olha pro Azona. O 37, aguarde Duna. Tá. 5837 da presente voe pelas. Salvador, TAM 3305. TAM 3305, contato radar na decolagem, submantenha nível 330, sai da PUCA. 330, TAM 3305 na PUCA. Então, copiado, Rio 5972, tem taxa aprovada via Fátio 3, após Fátio principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera pista no zero, ajuste padrão, chame pronto para decolagem do ponto de espera pista no zero, Rio 5972. Fátio 3, pela Índia e Alfa. Direita. Rio, sua direita na Índia, ok? Jet 5796, passando Duna, complete aproximação, torno no 8 decimal 6. Completa aproximação, torno no 8 decimal 6, web 5796. Torre Salvador, web 5796, estabilizado no ILS da 10. Boa noite, web 5716, tráfego avistado, ajuste padrão, chegue bem, senhor. Ajuste 1-0 no 3, trem baixado e travado, web 5716. Objeto 5716 tem pouso autorizado, no pistão no 0, vento agora de 080 graus com 09 nós, objeto 5716. Pouso autorizado, web 5716. Meia 747, submantém o nível 340, chame Centro Recife, 1260, alterno no 28, decimal 8. Vindo para o 340, chama Recife, 1260, alterno no 288, Webjet 6747. Submantém o nível 330, chame Centro Recife no 26, decimal 85, alterno na 33, decimal 65. Recife 285, 3365, 3305.